Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Destacamos o terceiro domingo do tempo da Páscoa que se assinala este domingo, 5 de maio, que é também o Dia da Mãe. Vamos falar disso certamente hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, de referir que estas Palavras de Esperança representam o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. E também contamos habitualmente com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. Saudades do Sr. Padre António Loureiro, seja bem-vindo mais uma vez à nossa companhia. Estamos com mais um programa Palavras de Esperança. Então cumprimento a todos os nossos ouvintes, que este domingo possa ser, uma vez mais, carregar as nossas pilhas de autêntica esperança que vem de Cristo ressuscitado. Muito bem. Portanto, Sr. Padre, temos pela frente, estamos a destacar o terceiro domingo do tempo da Páscoa, ano C. Portanto, dizer que este é um programa que é transmitido no domingo, dia 5, mas que também tem uma primeira transmissão na sexta-feira, portanto, dia 3 de maio. Seu Padre, terceiro domingo do tempo da Páscoa, já vamos olhar para a liturgia. Importa também fazer-se um balanço daquilo que foi a festa da unidade pastoral aqui em Oliveira do Hospital. Como é que correu esta iniciativa? Efetivamente, neste último domingo, domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa, tivemos a oportunidade de celebrar a São João Paulo II como padroeiro da nossa unidade pastoral. É uma celebração que nas nossas paróquias tem vindo a ganhar algo de importância. É a única celebração eucarística que fazemos para deixar ou possibilitar que as pessoas venham e participem neste domingo, celebrando a misericórdia de Deus, domingo da Divina Misericórdia, mas também, de um modo muito especial, celebrando São João Paulo II como padroeiro da nossa unidade pastoral. Este ano tivemos um dom particular. Há 3 anos que foi lançada a ideia de constituir uma associação que tivesse como vista justamente promover a devoção e o conhecimento de São João Paulo II e também no recinto agora de São João Paulo II poder aí edificar uma futura capela, uma futura igreja, veremos o que será possível. Claro. Para já este ano tivemos a boa notícia que o Sr. Bispo aprovou esta associação de São João Paulo II, já temos cerca de 400 inscritos. O Sr. Bispo quis também deixar algum tempo de provação, de ver se tinha pernas para andar, se era uma coisa séria. E, efetivamente, então temos este ano a alegria de poder anunciar que, efetivamente, a Associação São João Paulo II está aprovada canonicamente. Portanto, é mais um parceiro eclesial e quase diria também um parceiro social, porque é uma associação que também será constituída civilmente e que nos ajudará a todos a vivermos a dimensão da fé, centrado especialmente na pessoa de São João Paulo II, no seu testemunho e também neste espaço de culto que lhe queremos dedicar no atual recinto de São João Paulo II. Muito bem, portanto, acresce uma maior responsabilidade também à associação. Exatamente, será um novo desafio. Teremos que agora convocar uma Assembleia Geral, talvez para junho. Convocaremos todos os inscritos na associação, serão eleitos os corpos sociais e então veremos também, aberto ao dinamismo e às opiniões de todos, mas oxalá possa ser um instrumento que nos congregue num desígnio comum, que neste caso é São João Paulo II. Tivemos como primeiro sinal a estátua que colocámos ali, uma estátua de granito, e oxalá agora isso nos ajude também a conhecer mais este pontificado e a pessoa de São João Paulo II, a acolher os seus ensinamentos e sobretudo o seu amor a Cristo do princípio ao fim. Ele foi alguém que efetivamente foi santo por isso mesmo, e então que nos ajuda a todos também a que no nosso tempo, num tempo difícil, ele que nos convocou à nova evangelização, sejamos capazes nós também de viver a fé e comunicá-la às gerações seguintes. E isso é a nova evangelização nos tempos atuais, tempos que parece que cada vez são mais difíceis, mas com certeza encontraremos aí força e luz para poder seguir o exemplo do nosso santo padroeiro e poder edificar uma comunidade cristã com valores, defendendo a família, defendendo a presença de Cristo nos nossos corações e também, na medida do possível, nas estruturas da sociedade, porque penso que é algo importante e um desafio que merece ser vencido. Claro que sim, esperemos que assim seja. Sr. Padre, também dar conta de que iniciámos o mês de maio, este é também um mês da grande devoção a Maria, é também um mês das peregrinações, já se vêem pessoas a fazer as suas peregrinações, também Oliveira do Hospital formará um grupo de peregrinação a Fátima, não é? Há ainda a possibilidade de outras pessoas se associarem a este grupo. O mês de maio, um mês especialmente dedicado à Nossa Senhora, e nós fazemos o convite para que todos, em família, pessoalmente, quando vão no carro, ou nas igrejas ou capelas, poderem fazer a oração do terço. Nossa Senhora em Fátima, em 1917, pediu que rezássemos o terço todos os dias pela paz do mundo e também pela paz pessoal. Então é uma oração simples, mas que talvez possamos, especialmente durante este mês, pois ter essa preocupação de querer rezar o terço todos os dias. No nosso grupo temos cerca de 60 inscritos, que iremos a pé, um grupo um pouquinho numeroso, e então o início será justamente esta semana, no dia 9, quinta-feira, partiremos, e esperamos chegar a Fátima, estar lá no dia 12, à noite, no dia 13, justamente para participar neste grande movimento mariano, que é Fátima, que está sentado em Fátima. Então esperemos que também seja uma caminhada que nos ajude como peregrinos a ir à procura de um dom de fé, de um dom de luz, de força para a vida, de reconciliação com os outros, de pensar nas nossas famílias, nas nossas crianças e adolescentes. Pronto, esperemos que seja um momento assim também de luz para todos nós. O Sr. Padre dá o próprio exemplo, não convida só a que as pessoas façam a peregrinação. Como é que é para si fazer esta peregrinação? De alguma forma também é um pouco difícil em termos de desgaste físico. É um pouquinho difícil, às vezes, depende dos anos. Há anos em que a pessoa parece que não funciona. Do tempo, não é? Também, efetivamente. Outras vezes é penoso, torna-se difícil, porque os músculos, porque as bolhas, porque os problemas, porque o cansaço, mas tudo isso ganha sentido quando é oferecido generosamente, como um sacrifício. O sacrifício quer dizer sagrado fazer, portanto se faça algo por Deus, para procurar encontrar a pessoa de Jesus Cristo, a luz da fé, de um modo novo e mais brilhante. Quando fazemos isso com essa generosidade, acaba sempre por ser recompensador. Eu lembro-me que no primeiro ano que fizemos aqui a nossa peregrinação, no outro dia andava com muletas, nunca tinha andado muletas, por inflamação nos músculos, nos tendões, mas pronto, tudo isso faz parte. Então já acontece esta peregrinação seguida há quantos anos? Este já vai ser o quarto ano. Portanto, não existia assim um grupo formalmente formado. Sim, a paróquia começou a fazer e entretanto tem havido adesões. Sabendo que há também outros grupos. Sim, há muitos grupos também vão. Essa peregrinação. E há também agora aquele modelo em que vão fazendo por etapas, não é? Um fim de semana fazem até certo sítio. Tem o mesmo valor, Sr. Padre, esse tipo de peregrinação? No fundo, o interessante é a disponibilidade interior que a pessoa aí coloca. Eu, pessoalmente, sou um bocadinho mais clássico. Gosto mais de fazer o trajeto seguido. Né? Dizer, vamos mesmo e vamos do princípio ao fim. Os que irão connosco também levamos carros de apoio, portanto se as pessoas não aguentam, não podem, pronto, não há problema. Mas não ficam largadas, não ficam abandonadas, claro. E também não há problema, não é? Mas o sentido de peregrinar, e nesta tradição portuguesa de ir desde a sua casa até Fátima, parece-me uma experiência interessante e de algum modo pode-nos mobilizar espiritualmente, interiormente, para uma experiência de onde Deus e a Virgem Maria esteja presente, e ao mesmo tempo também a experiência de nos ajudarmos uns aos outros. O ser peregrino, que é partir, pode ser feito de muitas maneiras. Muitos vão com a preocupação de aguentarem, pensarem se são capazes ou não de suportar, mas o interessante é quando se criam também relações de fraternidade, entre ajuda, e que aquele que pode mais vai ajudar o que pode menos. Estão sempre à espera uns dos outros, não é? Exatamente. Nunca ninguém ficará para trás. Exatamente, temos momentos em que não é possível ir sempre todos ao mesmo ritmo, mas em que esperamos uns pelos outros, nos reencontramos e nos ajudamos. E é especialmente belo ver quando há pessoas que ficam para ajudar os que podem menos e quase que os levam ao colo, digamos assim. Claro. Com grande ajuda, isso é muito agradável. Acredito que vivem momentos de grande emoção nesta peregrinação. E especialmente quando chegam a Fátima. Então, chegar a Fátima depois de todo este caminho, efetivamente é um momento particularmente marcante e todos experimentamos que as lágrimas vêm a florar. Claro. Ou avistar o santuário, não é? Chegar, estarmos ali e poder oferecer todo este sacrifício, todo este esforço, todo este tempo. e dizer a Maria que queremos contar com ela e que ela conte connosco. Muito bem. Seu Padre, ainda antes de olharmos para a liturgia deste domingo, só dar conta de que assinalamos também o Dia da Mãe, uma data muito, muito importante. Também devemos viver este dia junto das nossas mães, ou lembrá-las, de facto, a quem já não as tem entre si. Exatamente, uma palavra de saudação a todas as mães, a alegria de ser mãe e a alegria de um filho poder agradecer à sua mãe. Penso que isso é muito, muito belo, muito importante. Nós temos esta tradição, primeiro domingo de maio, é o Dia da Mãe, que nós também iremos celebrar com alguma oração particular para as nossas mães. Já agora também dizer que aqui em Oliveira do Hospital teremos também neste dia a missa dos finalistas deste GO, que estão agora também na queima das fitas. Então, será com certeza também um dia assim celebrativo importante aqui na nossa comunidade. E a Eucaristia vai ser celebrada na Igreja? Ainda? Esperemos que seja tempo bom, esperemos que sim. Então será no Mador da Igreja, porque esperamos efetivamente que com estes com os estudantes universitários e as suas famílias, haja uma maior afluência. A Igreja torna-se pequena, não é? Esperemos que efetivamente o dia esteja bom, porque senão a Igreja torna-se demasiado pequena. No passado estava a chover, teve que ser na Igreja, então foi assim um bocadinho apertado demais. Então esperemos que seja também assim um dia festivo, e será ali no átrio da Igreja. Temos as grandes estileiras que oferecem alguma sombra. Alguma sombra, claro. Então também esperemos que seja agradável. Muito bem. Seu Padre, passemos agora então para a liturgia deste domingo. Que mensagens é que importa sublinhar neste domingo? Então poderíamos começar pelo Evangelho. O Evangelho é sempre a leitura mais importante, aquela que marca a liturgia do domingo. Então, neste domingo, temos o capítulo 21 do Evangelho de São João, que são as últimas aparições, que são narradas e que são muito interessantes. Em primeiro lugar, Jesus aparece aos discípulos, que estavam um pouco entristecidos, andavam a pescar, não pescaram nada, estavam desanimados, e o Senhor disse: olha, lançai as redes, que ireis encontrar peixe. E diz que os discípulos lançaram as redes e que pescaram 153 grandes peixes, e que apesar de tudo as redes não se romperam. Sempre se pretendeu encontrar um simbolismo neste 153, porque é 153, pois, não é? Claro, este número, não é? E então algumas explicações que poderemos encontrar, que já pertencem à tradição antiga da Igreja. Por um lado, uma possibilidade era que seriam as espécies de peixes conhecidas na altura, 153, simbolizando com isso que Jesus ressuscitado é para todas as nações. Simbolizava um pouquinho a universalidade da Igreja. E as redes de Pedro, diz que eram grandes peixes e as redes não se romperam, simbolizando justamente que a Igreja acolhe todos os povos e todos têm lugar na Igreja, e a Igreja é a mãe que acarinha a todos. Então esta é uma explicação muito plausível e muito antiga. Uma outra explicação que vem de Santo Agostinho e que também que dá uma interpretação mais ou menos parecida, dizia que os mandamentos da lei de Deus são 10, mas que estes mandamentos são muito difíceis de cumprir. Então necessitamos dos dons do Espírito Santo para poder cumprir estes mandamentos. Então os mandamentos são 10, os dons do Espírito Santo são 7, que dá 17. Se fizermos uma sequência, somando 1, 2, 3, de 1 a 17, justamente encontramos o número 153. Muito curioso. É, no fundo, tudo para marcar a abundância da graça de Deus e daquilo que necessitamos, e que cada peixe, no fundo, representa estes 153 grandes peixes, representam efetivamente estas duas dimensões. Ou que a Igreja é para todos, que a rede abarca todos os peixes, todo o mundo, todos os países, mas também que para poder ser discípulo e discípulo autêntico é necessário esses mandamentos, é necessário os dons do Espírito Santo, porque só assim conseguiremos realmente realizar a nossa fé. Muito bem, portanto, essa é a mensagem do Evangelho. Da primeira parte. Depois temos uma segunda parte, que é também muito interessante, porque depois de terem visto isto, Pedro disse: é o Senhor. Não é? De algum modo lembra-nos também a pesca milagrosa que aparece no capítulo 5 de São Lucas, em que também houve uma grande... eles pescaram muito, depois não têm pescado nada, portanto é algo parecido. Jesus... Não é o mesmo episódio, não é? Não é o mesmo, ou poderão ser duas versões do mesmo episódio, não é? Porque a gente não tem... Agora, muitas vezes, quando se vem compor os evangelhos, há episódios que uns contam de uma maneira e outros adaptam de outra. Portanto, ou poderá ser ou poderá não ser. Mas no primeiro, Jesus disse a Pedro: vem após mim. Ele disse: mas eu não sou digno, afaste de mim que eu sou um pecador. Não, vou fazer tipo pescador de homens. Exato. Não é? Aqui tem, portanto, por isso é realmente algo parecido, não é? Houve a pesca abundante e depois Pedro reconheceu que é o Senhor. E depois Jesus aproximou-se de Pedro e perguntou-lhe: Pedro, tu amas-me? Ele disse: Senhor, claro, como é que eu não te vou amar? Perguntou-lhe a segunda vez. Ele disse: é apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu amas-me? Senhor, claro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu amas-me? E diz: Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava. De repente recordou-se das três vezes que tinha negado que conhecia Jesus. E então Jesus quis que ele confirmasse a sua fé e confirmasse o seu amor a Cristo, perguntando-lhe por três vezes. Ele disse: vai, apascenta as minhas ovelhas. Então Pedro recebe esta missão. Pedro, que é o primeiro Papa, e a Igreja não teve medo, e os Evangelhos não tiveram medo de mostrar as debilidades de Pedro. O Pedro a quem Jesus escolheu para ser o primeiro dos discípulos, aquele que falava, aquele que o representava em primeiro lugar. Já no texto da manhã da ressurreição vimos que correram Pedro e João ao túmulo. João era mais novo, chegou primeiro, mas esperou que chegasse Pedro. E Pedro foi o primeiro a entrar. Portanto, esta proeminência de Pedro entre os apóstolos. Mas hoje Jesus vai perguntar: tu amas-me? Então apascenta. Para dizer que a responsabilidade que lhe confia de ser o primeiro entre os discípulos, ou o Santo Padre, ser o Papa da Igreja hoje, que é o continuador de Pedro, somente tem sentido através de um amor pessoal a Jesus. Portanto, o encargo que se recebe não é simplesmente ser Papa, como às vezes a gente viu na Igreja, que era sinais de poder e de domínio e de riqueza. Não, o Papa é aquele que ama mais que os outros, que está chamado a defender o amor a Cristo. E por isso o Papa até tem o título Servo dos Servos de Deus. Esse aqui é o seu título real. Depois, esta componente de majestade e de poder e de força é algo que a história foi dando, mas o original é este. E é o que está aqui a ser pedido: Pedro, tu amas-me? Então apascenta. A Maria Madalena, não foi preciso perguntar se a amava. Maria Madalena diz: vai e anuncia. Portanto, é para dizer a prevalência, que o mais importante na Igreja é o amor que se vive, o amor a Jesus e o amor aos outros, e é através desse amor que somos chamados a testemunhar a ressurreição de Jesus. Infelizmente, muitas vezes falta-nos um pouquinho esse amor. Então, também chamar a todos nós que somos cristãos, que acreditamos, que somos batizados, Jesus hoje faz a mesma pergunta: tu amas? Apacenta. Mas fica à espera da pergunta. Pedro disse: claro, Senhor, tu sabes, bem sabes que eu te amo. E o que é que eu digo? Sou capaz de dizer a mesma coisa? Ou eu amo a Jesus para ter benefícios para mim, já sejam materiais, já sejam económicos, já sejam familiares, já sejam pessoais? Digo que amo o Senhor para que Ele me beneficie? Ou digo que amo o Senhor para o testemunhar, para o anunciar, para o defender ante os outros? E é isso que Jesus hoje no Evangelho nos vem dizer. Então tu, se me amas, cuida dos teus irmãos e não fiques a defender o teu interesse. Então temos algo assim realmente bonito, não é? Muito bem, é portanto um Evangelho que nos toca a todos e não devemos só chegar junto de Jesus ou procurá-lo em momentos de maior angústia. Deveremos é ter sempre esses comportamentos de proximidade. E no final do Evangelho estaria também o tal discípulo amado, São João. E Pedro, no fim da conversa, pôs-se a olhar para o outro: então, e este quê? E o que é que vai acontecer a este? Parece que era aqui o que estava a rivalizar comigo, porque São João é aquele que ama o Senhor. Uhum. E Jesus responde: tu segue, tu esquece dos outros, tu ser fiel, tu segue. E depois só lhe prometeu isto: tu, quando eras jovem, ias para onde querias. Depois outro te cingirá e te levará onde tu não queres. Como que anunciar-lhe que o seguir a Jesus não é para benefício pessoal, mas ao contrário, é uma dádiva, e que para Pedro já estava a profetizar que ele daria a sua vida para testemunhar a Jesus como Jesus deu. E efetivamente Pedro acabou também crucificado, e também com um aspecto muito curioso, porque quando ele chegou para ser crucificado disse: bem, mas uma honra tão grande morrer como o mestre, então não façam isso, ponham-me de cabeça para baixo. Que então depois a tradição diz que justamente Pedro foi crucificado como mestre, mas de cabeça para baixo, porque não quis imitar tanta grandeza como o mestre. Mas dar a vida pelo Senhor é o que transparece de todos aqueles que querem ser de seus discípulos e que o querem seguir. Muito bem, muito obrigada, Sr. Padre, por todos estes esclarecimentos. Certamente, tal como eu, quem nos está a acompanhar, fica de facto agradada com todas estas pequenas particularidades que por vezes nos escapam no nosso dia-a-dia. Olhamos também para as restantes leituras, a primeira e a segunda leitura deste domingo, 5 de maio. Sim, já agora fala-nos também um pouquinho do mesmo, né? Os discípulos falam, os apóstolos falam, dão um discurso, e é Pedro que diz. Neste caso, estavam perseguidos, estavam contra eles, e disseram: já vos proibimos formalmente ensinar o nome de Jesus, e vós continuais a falar. E então Pedro, em nome de todos, respondeu: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Portanto, vocês podem me dizer, mas eu tenho que obedecer a Deus, e Deus mandou-me para anunciá-lo. Pois não são as vossas cadeias, nem as vossas perseguições, nem a vossa opinião, ou as vossas ameaças que me vão fazer tremer. Eu estou aqui para anunciar e obedeço a Deus e não aos homens. Então nós continuamos também com esta grande missão de podermos sempre defender, anunciar a Jesus, ainda que muitas vezes as pessoas não gostem ou não queiram ouvir, ou haja perseguição, como infelizmente também tem havido, e os cristãos muito tem experimentado. Claro, infelizmente temos tido essas notícias, ainda falámos sobre isso no último fim de semana, destes atentados que se têm verificado um pouco por todo o mundo. Seu Padre, estamos quase a terminar, ficamos então também com a habitual sugestão de leitura, que também muito está ligada a esta temática de que estamos a falar, não é? Anunciar Cristo. Exatamente, então temos como proposta musical um cântico que hoje está em espanhol, também já existe traduzido em português, mas aqui temos no original, que é da comunidade missionária espanhola Verbum Dei, que existe também em Lisboa. Foi uma comunidade de onde eu também me formei, de onde eu fui ordenado sacerdote. As missionárias então da fraternidade Verbum Dei virão aqui a Oliveira do Hospital no final de julho e princípio de agosto, fazer uma missão com os seus jovens, com alguns adultos. Fica já também esta notícia, não é? Exatamente, depois ainda devemos falar um pouquinho mais sobre isso. Oportunamente falaremos mais sobre essa visita. E então esta comunidade, justamente para celebrar a ressurreição, tem uma música que é Cristo Vive, Anuncia-o. Ou em espanhol, Cristo Vive, Anuncia-lo. Então vamos também escutar esta música, que nos convida a todos a sermos testemunhas da ressurreição, a anunciar que Cristo vive. Muito bem, muito obrigada. Eu devo dizer que esta é uma música muito bonita e é com muito gosto também a partilharmos com todos. Seu Padre, muito obrigada. Um bom domingo. E nós marcamos depois encontro para mais um programa Palavras de Esperança. Fiquem bem na companhia da Rádio Boa Nova. Vive hoy.